do que faço, da trilha que eu traço. Os bico quer me ver num perfeito arregaço, não me deixando espaço nenhum pra respirar. Os meus objetivos querem me separar, com vários argumentos vindo de fulano. A sua intenção é paralisar meus planos, parar completamente a minha atividade e me jogar no mal da atual mediocridade. Só que não esperavam o poder de reação que através do espírito me traz transformação, pra que venha alterar o meu corre, o meu presente. Por isso eu não me amarro nesse estado deprimente, no qual muito se ergue em massa e acusa. Invejas picuinhas usam e abusam, pra no fim se ajuntar a imensa multidão. Mas não tem problema não, é nós contra o mundão. Eu contra o mundão vou prevalecer, fui levantado por Deus para vencer. Vai dar mesmo cheiro, pois tem em minha vida o sangue do Cordeiro. Eu contra o mundão vou prevalecer, fui levantado por Deus para vencer. Chamo pro pau os 450 servos de Baal. Também me prontifico pra todo e qualquer combate, seja em formas de atos, em formas de debates. Pode se levantar, estilo Armagedon, dizendo inclusive que não possuo dom. Pra mim até tá bom, pois eu sei quem vai vencer e sei exatamente o que vai acontecer. Tem mais que eu te informo, que estou bastante próximo dos meus objetivos, isso pra mim é ótimo. Daí faz aliança, tentando dar um break, dizendo: seu pipoca, cê não passa de um moleque. Só que o fim de todos é ir de pronto ao chão, debaixo dos meus pés meus inimigos estarão. Então essa é a cena, andar de glória em glória, e onde eu estiver, obter grandes vitórias. Eu contra o mundão vou prevalecer, fui levantado por Deus para vencer. Vai dar mesmo cheiro, pois tem em minha vida o sangue do Cordeiro. Eu contra o mundão vou prevalecer, fui levantado por Deus para vencer. A meu lado, por sete fugirão, derrotados, humilhados. Nenhum deles permanecerá na minha presença, pois no mundo de iguais, eu sou a diferença. Lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, eu vou ter vitórias, todo dia, o tempo inteiro. Assim como Davi, que derrubou milhares, ou como Josué, que edificou altares. Assim eu também sou, que a Bíblia diz que sou abençoado, próspero e que mais ela relatou. Quem se levantar contra mim perecerá, e quem comigo andas esse bem Deus dirá. Se você se ligou em tudo aquilo que falei, se interessou pelo bem que declarei, é só se envolver, enfrentar a multidão. Mas não tem problema não, é nós contra o mundão.